Olá, saudações ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do AKERT Notícias. Eu sou o Silvio Lodi e aqui estão os destaques com os jornalistas da RNA. Em apenas uma semana da Operação Chamar, foram atendidas mais de 400 vítimas de violência doméstica no estado e 16 agressores presos. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, alerta para a importância de se cuidar da saúde mental. Em Santa Catarina, quase 4 mil suicídios foram registrados em 5 anos. PIB do Brasil cresce 0,9% no segundo trimestre, confirma o IBGE. É o 8º resultado positivo consecutivo do indicador. Com o apoio da Confederação Nacional de Municípios, Catarinense protocola PEC, que inclui merenda escolar nos gastos constitucionais com educação. Tribunal Regional do Trabalho promove o primeiro feirão de aprendizagem para atender jovens que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Está formada a maior rede de emissoras de rádio de Santa Catarina. Voltamos em instantes. Fiesc apresenta motivos para trabalhar na indústria. A Mayra For é gerente financeira da Nugali, uma fábrica de chocolates. Ela começou como atendente, mas foi além e conquistou oportunidades e a tão sonhada segurança econômica. Fiz toda a minha faculdade particular com o meu salário, eu tenho um carro próprio hoje e estou guardando meu dinheirinho para poder construir a minha casa própria. O pai e o avô da Mayra sempre trabalharam em indústrias e ela se sentiu cativada quando, com 16 anos, fez um curso de aprendizagem industrial. Tive a oportunidade de fazer Senai e aí eu me apaixonei assim pela indústria completamente, né? Pelos processos e tudo, a transformação das pequenininhas amêndoas até virar o tablete. Essa transformação da matéria-prima é a beleza da indústria. Venha trabalhar na indústria. Na indústria você vai mais longe do que imagina. Dia a dia. Dia a dia. 4 de setembro é o Dia Mundial da Saúde Sexual. Criada em 2010 pela Associação Mundial para a Saúde Sexual, a data objetiva é promover uma maior conscientização social sobre o tema em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde sexual não se restringe apenas a aspectos reprodutivos. De forma ampla, ela abre caminhos para o bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade, além de ajudar a proporcionar experiências sexuais prazerosas, seguras, livres de coerção, discriminação e violência. Também em 4 de setembro se comemora o Dia Mundial do Taekwondo. A data marca a inclusão do esporte como modalidade oficial nas Olimpíadas, ocorrida durante a Assembleia Geral do Comitê Olímpico Internacional, realizada em Paris em 4 de setembro, de 1994. E a santa do dia é Santa Rosália. Santa Catarina, em destaque. O mês de setembro levanta anualmente a discussão sobre a importância de se cuidar da saúde mental das pessoas. É o mês de prevenção ao suicídio. Aqui em Santa Catarina, entre os anos de 2017 e 2021, foram notificados 3.888 casos de óbitos por suicídio. Informação de Patrícia Gomes. Patrícia. Silvio, dados da Vigilância Epidemiológica Estadual indicam que o maior número de ocorrências foi registrado no Alto Uruguai, seguido pelo Oeste e Extremo Sul catarinense. Que a taxa de morte por suicídio aqui em Santa Catarina é maior entre os homens. No entanto, que entre as mulheres predominam as tentativas. O Boletim Epidemiológico sobre Suicídio revela ainda que 13 das 17 regiões de saúde do estado apresentaram taxas maiores de suicídio em pessoas com 60 anos ou mais. Para marcar esse mês de alerta, no estado, diversas iniciativas serão desenvolvidas. O Ministério Público Estadual, por exemplo, promoverá ações por todo o estado com o objetivo de oferecer ajuda às pessoas que estejam em situações difíceis, como destaca o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública, o promotor de justiça, Douglas Roberto Martins. Desde o ano 2016, o Ministério Público, em parceria com a Associação Catarinense de Psiquiatria, vem aderindo à campanha do Setembro Amarelo como uma forma de falar sobre saúde mental, de falar sobre suicídio, com o objetivo de conhecer melhor a temática, para que as pessoas entendam melhor sobre o assunto e, compreendendo, possam atuar de forma preventiva, preventiva, possam se precaver em relação à sua própria saúde e em relação à saúde mental das pessoas que estão ao seu redor. É um tema de extrema importância, embora o Ministério Público durante todo o ano atue pelo fortalecimento das redes de atenção psicossocial para que o atendimento de saúde mental seja garantido no âmbito do Sistema Único de Saúde. O mês de setembro é dedicado a dar maior visibilidade para esse tema e falar de forma mais específica sobre saúde mental e sobre prevenção ao suicídio. Mais de 400 vítimas foram atendidas e 16 agressores presos na primeira semana da Operação Chamar em Santa Catarina. Carol Denardi traz o balanço completo dos primeiros 7 dias desta ação. Carol. No balanço divulgado pela Coordenadoria das Delegacias de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, da Polícia Civil Catarinense, os policiais também cumpriram 21 mandados de busca e apreensão, a maioria para localizar armas que aumentam o risco de morte de mulheres que são ameaçadas pelos homens. Ainda foram registrados em 7 dias 408 boletins de ocorrência envolvendo violência contra a mulher, solicitadas 280 medidas protetivas de urgência e instaurados 262 inquéritos. A coordenadora das DPCAMs, delegada Patrícia Zimmermann, ressalta o objetivo da Operação Chamar. Tem como foco as ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar e de prevenção ao feminicídio. Nesta primeira semana, as polícias civil, militar, científica e o Corpo de Bombeiros uniram-se nas ações que resultaram em números expressivos de prisões de autores de violência doméstica e familiar, de fiscalização de medidas protetivas de urgências concedidas às vítimas, palestras, entrevistas, panfletagens, com o objetivo de levar maior segurança às mulheres que sofrem violência doméstica e familiar e também levar conhecimento à população catarinense sobre o que é violência doméstica e familiar, a maneira como a gente pode proteger e amparar as mulheres que sofrem violência. Delegada Patrícia diz que a denúncia da violência contra a mulher é essencial. Quando a gente fala em vítimas desses crimes, nós precisamos ter em mente que a prevenção e a proteção dessas mulheres é um dever de todos. Por isso é importante que, ao tomar conhecimento deste crime, a primeira ação é de amparo a essas mulheres. A denúncia ela é importantíssima para que esse crime não evolua para ocorrências mais graves, como lesão corporal e até mesmo feminicídio. Combater o trabalho infantil e oportunizar o primeiro emprego aos jovens. Com esses objetivos, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região promoveu o primeiro feirão de aprendizagem neste final de semana. Detalhes com o repórter Marco Aurélio Gomes. Marco? Silvio, o feirão de aprendizagem da Justiça do Trabalho foi realizado na Arena Multiuso de São José, na Grande Florianópolis. O evento reuniu mais de 1.000 jovens que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Entidades como o Centro de Integração Empresa Escola, o CIE de Santa Catarina, SENAI, SENAR, que oferecem programas de aprendizagem aos jovens, participaram do feirão. A lei da aprendizagem existe há mais de 20 anos. As empresas precisam contratar de 5 a 15% de aprendizes em relação ao total de funções dentro do quadro de funcionários que exijam formação profissional. A aprendizagem é uma modalidade de contrato de trabalho especial por tempo determinado de 2 anos e jornada reduzida. De acordo com o TRT, este é o primeiro de uma série de feirões pelo Estado. Carteira de crédito do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul contabilizou aumento de mais de 16 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Diante da desaceleração do crédito no mercado financeiro, o BRDE começou a operacionalizar novos recursos captados junto a instituições multilaterais internacionais, além das fontes de recursos já utilizadas. Com isso, a carteira de crédito do banco contabilizou aumento e chegou a mais de 16 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, nos 3 estados do Sul e o Mato Grosso, crescimento de quase 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Falando hoje na Rede Acaerte, o presidente do BRDE, João Paulo Kleinman, está destacando o aumento do apoio do banco em todos os setores da economia. Ouçam. O crescimento que o banco teve nesse início de 2023, né, nossa carteira de crédito cresceu aí cerca de 12% com relação ao mesmo período do ano passado, superando a marca aí dos 2 bilhões de reais de novas operações, no volume que é 30% maior do que os 6 meses do ano anterior. Mas mais importante do que os números em si, do ponto de vista financeiro, é a presença do BRDE no financiamento de todas as atividades econômicas do nosso estado, especialmente o agronegócio, que ainda é o nosso principal cliente, mas nós tivemos crescimentos expressivos, né, com relação ao financiamento da indústria, financiamento do setor de infraestrutura, que também teve um crescimento bastante, bastante expressivo. Nós crescemos, na verdade, em todos os setores. Além do que, o banco tomou a decisão de se tornar um banco verde, né, de ser o banco da sustentabilidade na região sul. Cerca de 80% das nossas operações hoje são aderentes a pelo menos um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Direto de Brasília. De Brasília, Rita Sardi. Rita, a merenda escolar poderá agora ser gasto obrigatório com educação, é isso? Olá, Silvio e ouvintes. Exatamente, Silvio. O deputado federal catarinense Valdir Cobalcini, do MDB, protocolou uma proposta de emenda à Constituição que determina que despesas de estados e municípios com merenda escolar serão gastos obrigatórios com educação. Cobalcini já havia protocolado esta PEC no início de março, mas começou novamente a coleta de assinaturas porque ganhou o apoio da Confederação Nacional de Municípios, que se tornou a coautora da proposta. Prefeitos de todo o país têm interesse no tema, já que a alimentação dos estudantes não é incluída nos gastos com educação, como explica Cobalcini. Em relação à alimentação escolar, que se considere como um gasto com a educação, hoje não, hoje é de recursos livres do município e do estado, não se computa nos 25% da educação. Silvio, o deputado catarinense diz ainda que a merenda escolar às vezes é a única alimentação do dia de uma criança e, por isso, os municípios precisam de mais recursos para reforçar esta refeição. Para que a proposta comece a tramitar, é preciso do apoio de 171 deputados ou um terço dos parlamentares da Câmara. Economia. Em destaque, apoio institucional BRDE, crédito para inovar e desenvolver. PIB do Brasil cresce no segundo trimestre de 2023, diz o IBGE. Destaque econômico com Luiz Gustavo Fusinato. Olha, Silvio, o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Trata-se do 8º resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais. O saldo vem depois de a atividade econômica brasileira crescer 1,8% no primeiro trimestre, com uma forte expansão da agropecuária. No segundo trimestre, a agropecuária seguiu em alto patamar. Houve um leve recuo de 0,9% vindo de uma base de comparação alta do período anterior, quando havia disparado 21%, na maior alta para o setor desde 1996. Os resultados do período foram revisados pelo IBGE na última sexta-feira, dia 1º de setembro. Principais destaques do PIB no segundo trimestre foram serviços com 0,6%, indústria com 0,9%, consumo das famílias também com 0,9%, consumo do governo 0,7%, investimentos 0,1%, exportações 2,9% e importações com 4,5%. Previsão do tempo. Informações sobre o tempo aqui com dados obtidos no site da Ipagre-Sirã. Segunda-feira segue instável, com chuva e com risco de temporais localizados e granizo devido ao deslocamento de uma frente fria. As temperaturas serão amenas e em declínio no decorrer do dia. Os ventos sopram de noroeste a sudoeste, moderados, com rajadas de 50 a 70 km. A terça-feira segue com a mesma tendência e a partir da quarta-feira e até sábado, a previsão é de tempo instável com chuva frequente e totais mais elevados em Santa Catarina, associada à área de baixa pressão e à passagem de uma frente fria. Bem, depois de tudo isso, o tempo melhora, com sol entre algumas nuvens em todas as regiões e temperatura em elevação. Você acaba de ficar por dentro das últimas notícias. Acompanhe as atualizações do Acaerte agora, de hora em hora, por esta emissora. Até amanhã.